Skilibaui, pé no charque. Skilibaui, bat, bat, bat. Com as botas da lama a saltar, fica sujo, mas deixa estar. Spree splash, acho o tesouro, mas cuidado ao andar. É peganhento, lama, sento, cola e vai. Põe o pé no charque, usa os dois pés, sempre a salpicar, com o beijo a tocar. Pé no charque, usa os dois pés, sempre a salpicar, com o beijo a tocar. Pé no charque, esquerda e direita.